que somos nós afinal? Se já não nos vemos mais, estamos longe demais, longe demais. Oh, my love, já está no final. É hora de se mover pra viver mil vezes mais. Esqueça os meses, esqueça os seus finais. Esqueça os finais. Eu preciso de alguém, preciso de sem alguém. Qual eu passe mal, sem qual eu não seja ninguém. Eu preciso de alguém. Quando? My love já está no final. É hora de se mover pra viver mil vezes mais. Esqueça os meses, esqueça os seus finais. Esqueça os finais. Eu preciso de alguém, sem qual eu passe mal, sem qual eu não seja ninguém. Eu preciso de alguém. De novo. Eu preciso de alguém, sem qual eu passe mal, sem qual eu não seja ninguém. Eu preciso de alguém. Maio, maio, maio, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.